fosse delegado nessa história. Se o que eu mais quero é resgatar o amor, é que a saudade vem depois que me deixou. Nossas crianças choram pelo seu desamor. Juiz, eu já tomei a decisão. Pode bater o martelo e condenar o meu coração. Eu te avisei, mas como sempre não me escutou. Um coração bandido que só gosta de um falso amor. Vejei você, vai se arrepender quando ele te deixar. Quando me procurar, vai ter outro em seu lugar. É que a saudade vem depois que me deixou. Nossas crianças choram pelo seu desamor. Juiz, eu já tomei a decisão. Pode bater o martelo e condenar o meu coração. Eu te avisei, mas como sempre não me escutou. Um coração bandido que só gosta de um falso amor. Você vai se arrepender quando ele te deixar. Pode escrever, quando me procurar vai ter outro em seu lugar. Eu te avisei, mas como sempre não me escutou. Um coração bandido que só gosta desse falso amor. Vejei você, vai se arrepender quando ele te deixar.